chegando agora para o terceiro bloco da nossa edição número 61, vamos falar da controversa etapa do Texas da Sprint Cup. Essa que marca a antepenúltima etapa da temporada, como era de se esperar, muita disputa na pista, muita rivalidade, e depois um final relativamente dramático, mas dando a vitória para o cara que dominou o evento, e posteriormente cenas lamentáveis nos boxes, lá no pit lane, como aconteceu em Charlotte, mas de uma forma mais... grandiosa, né? Exatamente, mais espetacular. Tivemos sangue na boca, meu Pedro, meu amigo. Foi a primeira vez que eu vi um piloto, vamos dizer que eu tô há 7 anos acompanhando 100% as temporadas. Em 7 anos foi a primeira vez que eu vi um piloto sair com a boca sangrando depois de uma corrida. Já vi o cara sair de maca por outros motivos, mas não sair com a boca sangrando, né? Mas, olha, rapaz, que coisa de louco. Bom, primeiro, Léo, vamos focar na corrida, né? Aí você traz os destaques seus da prova e tal, e aí eu vou falar também, depois nós vamos debater todo esse entreveiro que aconteceu aí, porque acho que a gente tem bastante coisa para falar. Foi uma etapa muito boa, uma etapa bem, enfim... Eu até teria alguns compromissos para fazer, mas eu deixei de fazer algumas coisas, porque é uma etapa muito boa mesmo, né? E junto, o mais interessante, né, Pedro, nós vamos mencionar aqui, junto com a Fórmula 1, a Laika fazendo sua participação hoje já, né? Então, maravilha. A Pietra ainda não sei não, mas a Laika já fez. E vamos lembrar, né, que aconteceu no mesmo estado, lá nos Estados Unidos, no mesmo estado, eu que considero a maior categoria do mundo, isso não tem como negar, a Fórmula 1 em Austin, e a NASCAR lá em Fort Worth, lá no Texas, as duas corridas acontecendo ao mesmo tempo no Texas, né, duas categorias que eu gosto muito, acontecendo no Texas, tudo no mesmo estado, e a audiência, claro, quem venceu a audiência foi a NASCAR, né, corrida... inclusive essa corrida do Texas teve uma audiência bem melhor que nas últimas semanas, né? Pelo que eu estive olhando lá, a média de audiência. A melhor para essa etapa em 4 anos, inclusive. Foi uma etapa assim muito boa, e eu tenho certeza que Phoenix vai subir, porque todo mundo quer ver o desfecho do salseiro que virou no final da corrida. Mas enfim, é uma corrida excelente, uma corrida que valeu a pena assistir, valeu a pena. Quem perdeu, assista. Quem não tem como assistir, dá um jeito de baixar na internet, pegar com o vizinho. Dá um jeito, assiste. Assiste, que foi uma corrida muito boa, uma corrida muito movimentada. Uma corrida que a todo momento parecia que um ia despontar. Claro, com um leve domínio do Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson acertou a mão. O Chad Knaus o tempo todo pendurado no rádio, querendo extrair, saber a informação do carro. Fazendo melhor, fazendo um ajuste todo o pitch do Jimmy Johnson. Jimmy Johnson fazia algum ajuste no carro, e sempre o Jimmy Johnson também, a equipe do time 48, sempre fazendo um pitch mais rápido. Até isso é muito curioso, eu até cheguei a mencionar, né, há 4 etapas em Chicago, 4 não mais, né? Lá em Chicago, o Denny Hamlin fazendo pit stop a 11 segundos. Eu creio que essa seja a nova marca da NASCAR. Eles estão fazendo pit stop agora em 11 segundos. Então, acho que 11 segundos, vamos dizer aí, que é quase o pit perfeito. E não os 14, igual éramos acostumados a ver, né? 13, 14. Agora é a casa do 11. E o pessoal vem conseguindo fazer, vem baixando, vem melhorando a cada corrida. Eu creio que ano que vem mais times irão fazer pit stop na casa dos 11 segundos também. E o Jimmy Johnson, o time 48, o Jimmy Johnson ali fez... praticamente todas as paradas dentro da casa dos 11 segundos, isso fazendo com ajuste, tá, pessoal? Bom, vitória do Jimmy Johnson. Jimmy Johnson venceu a corrida, chegou a sua vitória de número 70 na Sprint Cup, realmente um número acima da média aí dos pilotos em atividade, quase chegando ali no Jeff Gordon. Eu penso que pode até um dia a chegar a ultrapassar ele ali. Até porque o Jeff Gordon, logo ele deve encerrar a atividade dele, e Jimmy Johnson ainda deve continuar bastante tempo nas pistas ainda, né? Então, digamos que o tempo que o Jimmy Johnson tem de carreira, ele ainda possa chegar perto dessa marca do Jeff Gordon ou ultrapassá-lo. Os números do Jeff Gordon são bem expressivos, né? Não são poucas vitórias, não. E sim, coisa que o Jimmy Johnson praticamente não dominou, porque no final ainda ele quase perdeu a corrida ainda, né? Creio que se não fosse aquele green white checkered, talvez a vitória seria do Jeff Gordon, estava tudo encaminhando para ser do Jeff Gordon e não dele. Mas está aí, vitória do Jimmy Johnson, a sua quarta vitória no ano, a quarta vitória dele no ano. Ele que já, comparado a 2013 e 2012, ele está abaixo ainda, né? Mas já supera 2011, quando foi o primeiro ano que ele não teve título, né? Que ele ficou fora da disputa do título em Homestead. Ele já supera já aquela marca lá, e pelo menos ele não vai ser campeão, caiu o mundo aqui. Ele não vai ser campeão, mas vem pelo menos com uma marca muito boa aí, quatro vitórias já não, quatro vitórias em 2014. E se eu não me engano também a quarta vitória dele, e é isso mesmo, a quarta vitória dele também no Texas. E o mais interessante é que no Texas ele tem 23 largadas. Dessas 23 largadas, são 4 vitórias, 11 top 5 e 17 top 10, ou seja, apenas 6 corridas de todas as coisas que já disputou no Texas, apenas 6 corridas. Estamos falando de 6. Apenas 6 corridas ele não terminou dentro Ele do venceu top essas 5. últimas três dessa fase do Chase, né? Em 3 anos seguidos, Isso, parece. é. Eu tinha até comentado no Twitter, né, que se ele vencer, seria a terceira vitória dele seguida nessa corrida do Chase. Né? Lembrando que em 2012 ele fez pole vitória, o ano passado ele largou terceiro, no primeiro na segunda fila e venceu. Esse ano repete o mesmo resultado. Abre a segunda fila em terceiro e venceu a corrida o Jimmy Johnson. Então, e curiosamente, as corridas do começo do ano, ele não foi tão bem assim, né? Nesse ano ele terminou apenas em 25º, o ano passado foi sexto, e primeiro ano de 2012, ele foi segundo. Então tá aí mostrando o completo domínio do Jimmy Johnson aí nessa pista do Texas aí. Realmente é uma pista que tanto o talento dele como o equipamento Hendrix e com a ajuda do Chad Knoss, para mim é o mago de uma mil e meia. Acabou vencendo aí, colocando mais uma vitória na conta deles, acreditando mais uma vitória. Bom, vamos falar um pouquinho agora do Jay McMurray. Jay McMurray conseguiu mais um bom resultado. Ele somou as 6 top 5 e 12 top 10, além de duas poles esse ano. O Jay McMurray, depois que começou o Chase, parece que ele começou a querer andar bem, né? A mostrar que ele tá bem, mas eu acho que agora já é um pouco tarde ele querer fazer isso, né? Apesar do top 5 aí, terminou em quinto a corrida, mais uma corrida que ele terminou na frente do Kyle Larson, mas isso não quer dizer nada também. Ele vem fazendo aí boas corridas aí, teve até chance de vitória em algumas corridas atrás aí, chegou a liderar e mostrar ali que poderia realmente vencer. Não venceu por estratégia errada, talvez. E nem muito Então, o à Jeremy frente, né? McMurray aí Que o mostrando Larson chegou em bons resultados. sétimo, né? Também. Nada assim, muito à frente, assim, do Larson andar péssimo, tipo, top 15 e ele top 5. Nada disso também. Mas o Jeremy McMurray vem mostrando aí, sendo um pouco mais regular aí, pelo menos durante a corrida, mostrando um pouco mais regular. E o Kyle Larson vem fazendo corrida mais de chegada. O Kyle Larson vem terminando as corridas bem. Não, assim, tipo, você não vê ali a corrida toda dentro do top 10, mas chega no final da corrida ele tá lá dentro do top, fazendo um top 10 ali, perto ali, beliscando um top 5 ali. Não que o Carlson tá mal, mas o Jay McMurray mostrando um pouquinho melhor ali, um desempenho um pouquinho superior ao Carlson no momento, tá? Não durante o ano, que os resultados do Carlson pra mim, durante o ano no geral, são, sim, um pouco melhor, digamos que um pouco mais eficiente. Pode ser não numericamente falando, mas é um pouco mais eficiente do que o do Jay McMurray. Apesar que o Jay McMurray, né, vamos relembrar aqui, levou aquele carro de dinheiro do All-Star Race para casa, para Ganassi. E lembrando também, pessoal, que a Ganassi é motor Hendrick, tá? Então, tá aí no estalar dos ovos aí, tivemos No top 10, quer ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tivemos 5 entres no final da corrida aí dentro do top 5. Bom, outro destaque aqui é o Cal Edwards. Cal Edwards andou a corrida inteira lá, top 20, levou volta, fez o overall, descontou volta. Eu não lembro que ele foi. Ah, foi Lucky Dog mesmo, isso mesmo. Ele foi Lucky Dog na bandeira amarela 297, quando o Brad Moffitt acabou rodando. Perdão, ele acabou batendo o Greg Moffitt. Ele acabou batendo na curva 1, quando os pneus estourou. E o Edwards foi o Lucky Dog ali. Então assim, o Edwards andou mal a tarde toda, mal. Chegou no final da corrida ali, garantiu ali um top 5, perdão, um top 10 ali pra ele ali. Bom resultado pro Cal Edwards, ele que tava uma draga a tarde toda. Conseguiu no final ali um bom resultado aí. E o prêmio, né? O prêmio que eu venho titulando toda a corrida, todo o podcast aí. O prêmio para quem faz muito com o pouco que tem. Essa semana vai pro Casey Mears. Casey Mears acabou terminando a corrida em 18º aí. Largou lá no finalzão, lá no, na rabeta do cometa mesmo. Terminou a corrida em 18º. Bom, parabéns ao Casey Mears, que levou o prêmio faz muito pelo pouco que tem. Pedrão? Então, bem resumido já algumas coisas para o Léo aí, antes da gente entrar no mérito maior do final de semana, que além dos movimentos na pista foram fora dele. Então eu vou tentar pentear o que eu vi da prova rápido. Domínio absoluto de Jimmy Johnson, melhor carro nas mãos do melhor piloto, geralmente no final de semana acontece isso. Harvick e Keselowski precisavam de resultados. Seria muito importante se fosse vitória para qualquer um dos dois, porque daí já classificaria automaticamente para Miami. Mas dentro do que eles tinham e lutando contra o Jimmy Johnson com vontade de vencer, com o melhor carro, com o melhor tudo na mão, eles fizeram o que eles podiam, segundo e terceiro lugar. Talvez não tivesse ocorrido essa última amarela entre Keselowski e Gordon, eu acho que o Keselowski ia dar muito trabalho para o Jimmy Johnson. Mas enfim, não foi o que aconteceu. Então, vitória mais do que merecida do Jimmy Johnson, liderou quase 200 voltas, liderou 191 voltas. Foi um final de semana quase perfeito do time número 48. Harvick fez o que tinha que fazer, né? Se colocou ali como o segundo, o melhor piloto do Chase, né? O segundo da prova. De certa forma descontou pontos importantes para a briga entre os quatro que se classificam. O mesmo serve para o Brad Keselowski. Kyle Busch foi brilhante, ele tomou três punições no decorrer da prova, teve problemas, ficou volta atrás e no final da prova conseguiu aparecer em quarto lugar. Muito bem para ele, muito bom também, dá um ano nesse final de temporada, ele que vinha até bem no Chase antes de Talladega. Mas não vou ficar aqui também discutindo o mérito ou não do Kyle Busch na Sprint Cup. A prova foi excelente para ele. Jamie Mack, o Léo mencionou muito bem, Dale Earnhardt, Kyle Larson, Kurt Busch, estreia dele com o Tony Gibson, né? Que era crew chief da Dunlop, que eles fizeram a troca e o Kurt Busch teve melhor sorte, terminou em oitavo. A recuperação do Edwards foi fantástica. Ele de cara praticamente fora da briga a um dos contenders fortes para chegar em Miami brigando pelo título. Estratégia muito bem feita, assim como foi a do Brad Keselowski. E o Edwards ainda precisou de wave around e um lucky dog para depois conseguir avançar. Então, assim, foi muito inteligente mesmo o time número 99. E quando precisou também, a sorte ajudou de alguma forma. Denny Hamlin. Foi um dos que se salvou desses chasers também, assim como o Cal Edwards. Joey Logano teve incidentes na prova, tá jogando um pouco com o regulamento debaixo do braço. Uma pena para mim foi o Ryan Newman, sinceramente, no final ele acabou se enroscando no pelotão ali, recebeu até toques. Tipo um flat tire, né? Furado o pneu dele. E aí acabou perdendo posições e depois só conseguiu terminar em 15º. E aí, Matt Kenseth foi um dos que acabou decepcionando de alguma forma. liderou voltas, o início da prova foi amplamente dominado por ele, e acabou apenas na 25ª colocação. E o Jeff Gordon, 29º lugar, que era o cara que liderava o campeonato, né, até o momento, tava com a vida manca, né? Podia ter corrido com o regulamento embaixo do braço. Aí a gente já vai entrar na questão do incidente lá. Eu vou dar minha opinião claramente antes de discutir as outras coisas. No incidente da relargada envolvendo Jimmy Johnson, Brad Keselowski e Jeff Gordon, para mim o único piloto que errou e não teria direito nenhum de reclamar é o Jeff Gordon. Ele abriu a porta pro Brad Keselowski, o Keselowski posicionou o carro por dentro sem tocar em ninguém. O spotter do Jeff Gordon avisou ele de que o Keselowski estava ali, da mesma forma ele não respeitou o companheiro, desceu em cima do carro dele e pagou com o pneu furado, meu amigo. É isso aí, ele errou. Eu acho que era isso, ele tinha que enfiar a violinha no saco dele, não tinha que nem discutir. Agora, se a pista está aberta, a não ser que o Jeff Gordon comprou aquele metro de pista ali e o Brad Keselowski não poderia colocar o carro dele ali. A minha opinião clara é essa aí, tem imagens disso, tá, o vídeo tá para todo mundo ver, que o Jeff Gordon abriu, primeiro, não sei por que o Jeff Gordon largou por fora. Segundo, por que que ele abriu daquela forma pro Jimmy Johnson, provavelmente pensando em ajudar o Jimmy Johnson, mas o Keselowski tava muito bem nas relargadas. Keselowski, óbvio, colocou o carro na onde tinha espaço suficiente para ele colocar o carro. E aí o Jeff Gordon desceu de uma forma imprudente até, acabou tocando o Keselowski e acabou depois com o pneu furado e acabou rodando, trazendo a última bandeira amarela, depois o Harvick veio até ultrapassar o Keselowski. E aí a gente viu aquilo tudo lá. Primeiro, Leonardo, vamos falar do incidente na pista. Então a minha visão é essa. Eu gostaria de saber agora a sua visão. Então, eu escrevi, fazia até muito tempo que eu não escrevia, né? Eu escrevi um artigo, postei lá no Nascar Track e no Dead West Brasil, falando sobre o Keselowski. Velho, o Keselowski, ele é um cara diferente. Ele é um cara que, quando ele acabou, né? Quando ele acabou a corrida, acabou toda aquela bagunça, entrevistaram ele e falou assim: O que que você tem para falar? Ele falou: aí eu corro para vencer. Então, assim, o Keselowski foi atrás de vitória. O Jeff Gordon não imaginava que o Keselowski iria colocar o carro ali, queria colocar, ó, ele tá colocando aquele carro ali, e o Keselowski foi e viu o espaço, pensou que dava, socou o carro no meio. E juntou o Keselowski socando o carro ali no pouco espaço que tinha. E o Jeff Gordon querendo fechar o espaço ali, né? Acabou acontecendo o que aconteceu. Prejudicado mesmo é o próprio Jeff Gordon. Jeff Gordon, ele foi o maior prejudicado nessa história toda aí. Porque se ele tivesse aberto, deixar que o pessoal vai, quer vencer, vai, vence. Deixado ir embora. Ele talvez nem venceria, porque o Jimmy Johnson estava super bem, né? Então, para mim, o Jeff Gordon errou nesse quesito aí. Agora, ele vai ver um Keselowski bem mais próximo da zona de pontuação para poder entrar aí no. Para ir para Homestead, poder entrar aí em Homestead lá. Então, assim, eu na minha visão, vejo que foi um acidente de corrida, mas um acidente de corrida que valia muita coisa. E o maior prejudicado nisso tudo foi Jeff Gordon. Até por ele estar liderando, se ele tivesse tido um pouco mais de cabeça. Perdão, Pedrão, um acidente não, um incidente. Não Incidente, foi um acidente, foi um não. incidente. Contato, né? Jeff Gordon, cara, ele é fantástico como piloto. Eu não tenho um A para falar do Jeff Gordon. Ele se mete em confusões de vez em quando. A gente, nos últimos 2, 3 anos aí, a gente. Nos 4 anos, né? Teve Jeff Burton no Texas mesmo. Teve o Clint Boyer em Phoenix, né? Algumas brigas aí, assim. E, cara, não sei por que que o Jeff Gordon ajuda daquela forma. Enfim, os ânimos ficam quentes, lógico. Você tá em iminência de talvez vencer a corrida ou de ficar numa posição segura. Acaba tendo um contato. A princípio, você põe a culpa em quem estava ao seu lado, né? Mas eu tenho certeza que o Jeff Gordon, depois que ele viu o vídeo, ele deve ter pensado assim, puta merda, hein? Que cagada que eu fiz, né, cara? Fui lá, briguei, machuquei o cara, depois virou aquela confusão toda. E eu acredito que o Jeff Gordon não deve pensar de outra forma. Na hora do sangue quente, cara, é complicado. Então, não dá para julgar pelo momento do incidente. Na minha opinião, dentro do que aconteceu, o Jeff Gordon cometeu um erro ao descer daquela forma. Até porque tem um vídeo, tá até no site da NASCAR, tem o All Access, né? Que é depois só os spotters. Cara, o spotter do Jeff Gordon avisou 3 vezes que tava para ele cuidar a linha de dentro. E o Jeff Gordon, ou não ouviu o spoiler, ou achou que tava tudo beleza. Não copiou, não sei. O Keselowski fez um movimento muito rápido, velho. Mas, enfim, é corrida. Corrida é rápido, né? Então, quem pensar mais rápido tem mais chance de ganhar. Então, pra mim, o Jeff Gordon nem viu. Mas o spoiler avisou. Em tempo real, você vê que o spoiler tá avisando. Se ele desse na hora que o spoiler avisa, não tinha acontecido. O Keselowski tinha tirado o pé. O Keselowski não ia bater nele. Até porque o contato veio por parte do Jeff Gordon, não do Foi Keselowski. igual aquela corrida lá no Canadá, lá do Quiroga e o Chase. Ele tá procurando o Elliott até hoje. É o Blaney. Ei, o Blaine, perdão. Enfim, mas Putz, tá. foi muito rápido. Contato aconteceu e beleza. Aí tá. Aí vamos tratar do quê? Depois do incidente no pit road lá. Vamos dar corrida assim, não tem nada pra falar? Cara, tá. Não, acho que o Jimmy Johnson foi brilhante, o que eu tinha para destacar da corrida, acho que era. Outro prejudicado também foi o Kenseth também, né? Teve um pneu furado. Kenseth, eu Ia falei, bem. né? 25º liderou voltas e tal, e Ia bem. acabou Também teve. decepcionando. Acabou decepcionando aí, teve maiores problemas aí. Pelo Ah, jeito já tem também caiu a Danica hoje. Patrick, né? A Danica Patrick também usou e abusou na corrida inteira, né? A Dani. Muito lenta na pista, quase causou dois acidentes porque tá muito lento do lado de fora da pista. Eu acho que. Eu não queria entrar nesse mérito ainda, que eu queria dar mais tempo, e isso eu só vou conseguir mais para o meio da temporada. Mas eu citei, Acabou? então, mais para o meio da outra temporada, Ah, tá. se for mantido isso. Porque eu acho que essa decisão de mudar os crew chiefs dentro da Stewart Haas é só em busca de benefício para o Kurt Busch. Porque a Danica teve uma evolução gigantesca nesse ano com o Tony Gibson e. Mudança de. E o Kurt Busch foi pífio, a verdade é essa, foi vergonhosa a temporada do Kurt Busch. Muito macho da média. E aí, essa mudança de crew chief aí, eu acho que quem sentiu mais o baque, apesar de ter sido só uma corrida, pode ter sido um mau acerto, alguma coisa assim. Enfim, a Danica foi muito prejudicada com essa mudança, é o meu ponto de vista, entendeu? Não, não, questionando a pilotagem da Danica, enfim. Eu nem observei muito ela durante a corrida, eu sei que ela teve um acidente, óbvio, né? Fez vários reparos no carro para se manter na corrida. Ela tocou no muro sozinha, entendeu? Isso, ela teve um contato no muro sozinha. Aí depois disso E. daí foi uma Ah, decadência. mas ninguém bateu nela. Se for para reclamar disso aí, o Case Keenum teve 2 acidentes. Aí Não, tem que quem mandar o também Case Keenum usou e embora. abusou também, né? Mas a Danica não, eu não sei, eu lembro dela reclamando do carro a corrida inteira, isso eu lembro bem, entendeu? E depois do acidente ela mesmo no rádio falou várias vezes que o carro estava inguiável. Enfim, aí depois que já bateu o carro, meu amigo, é complicado, né? Mas para mim o X da questão é essa mudança de crew chiefs. Para mim é um movimento totalmente errado do Zipadelli, né? Do Greg, que é o chefe da porra toda lá na Stewart Haas. Mas enfim, né? Bom, vamos lá, o que mais? O Kane eu já citei, 2 acidentes, o Logan rodou, o Brett Moffitt Ah. já tinha citado, o Clint É Boss isso também mesmo, teve um acidente. Bom, acho que é isso. é isso mesmo. Enfim, aí citamos os Chasers também, já comentamos sobre todos, falei do Ryan Newman também. Então vamos lá. Aí chegamos no momento culminante lá, já avaliamos e nos posicionamos em relação ao incidente, né? O Léo posiciona mais como corrida, eu posiciono como talvez um erro do Jeff Gordon. Com certeza, para mim, foi um erro do Jeff Gordon, enfim. Aí, beleza. Aí os caras vão pro... Acaba a prova. Jimmy Johnson lá dando seus burnouts, lá comemorando. E o pessoal esperando o que, que ia acontecer. É, o time 24 veio totalmente armado pra cima do Keselowski. Primeiro ponto. É... Ajudaram até o Jeff Gordon a descer do carro, o Keselowski também desceu de boa lá, já tinham membros da Penske ali, já se começaram a se estranhar os mecânicos, enfim. Acredito que quem escuta o podcast viu a briga umas duas ou três vezes. Primeiro, pelo incidente, eu acho que não era para tudo isso. Estão querendo transformar o... Não sei se é alguma coisa entre os pilotos ou pelo jeito do Brad Keselowski mesmo, ou pela agressividade que ele tem na pista, ele não matou ninguém até hoje. Passou perto disso, talvez, com o Kyle Edwards. Mas para vencer. O Kyle Edwards já fez isso com ele de forma suja, como foi em Atlanta em 2010. Não tô querendo santificar o Brad Keselowski, que é agressivo pra cacete, certo? Mas nesse incidente, cara, ele não teve nenhuma culpa. E outra, eu acho que você tem que entrar na pista para vencer. O pensamento é esse. Mas também eu acredito que ele não pensa que ele entra lá para vencer a qualquer custo, até a ponto de ferir um companheiro que seja alguma coisa desse tipo. Enfim, os times da Hendrick 24 e número 5 vieram em peso para cima do Brad Keselowski. Talvez não teríamos uma briga tão... uma coisa tão física se o Kevin Harvick não viesse tocar fogo na lenha. Tava todo... Como que eu posso explicar? É como se você tivesse acabado de encharcar um pano de gasolina e jogou. Ele chegou com a tocha, né? O pano tá encharcado de gasolina. Ele chega com a tocha e fala, vai, pega fogo. O Kevin Harvick foi só o isqueiro do negócio, né? Foi só a ignição mesmo. E aí virou aquela briga generalizada, O Jeff Gordon tem um vídeo claro, ele acertou um soco na boca do Keselowski. Levou também, de quem alguém, ninguém sabe. A NASCAR puniu principalmente quem desferiu os socos. O Jeff Gordon, se fosse pensando nesse posicionamento, poderia até ter sido punido. Enfim, a NASCAR fez o que eu esperava, que era não punir desportivamente ninguém. Que seja interferir no campeonato. A NASCAR nunca vai fazer isso. Quem não conhece a NASCAR na essência, fica chorando, pedindo punição igual a Fórmula 1. Esquece. A NASCAR não atrapalha o que acontece na pista fora dela. Entendeu? Nunca ela, para ela descontar ponto, tem que ser uma coisa assim, regulamento. É quando você trapaça, vamos ser bem claros, né? Tipo, você adultera seu motor. Você usa uma peça ilegal, seu carro não passa na inspeção por algum motivo que ela entenda que seja algum tipo de benefício, vamos colocar assim, mas por alguma coisa que aconteceu na pista, ela não vai punir. Enfim, para não perder o fio da meada, foi muito feio. Não foi bonita a briga, lógico que a NASCAR cresceu em cima de uma briga, mas não é legal você ver todo final de semana. A primeira transmissão ao vivo foi uma briga feia, né? Uma briga histórica. Enfim, o próprio Brian France, que é o dono do trem, ele falou que é isso mesmo, né? A vida da NASCAR é assim, e ele fechou 100% com o Keselowski, falou que ele espera que os pilotos corram para a vitória mesmo. E eu acho que muito mais do que ver uma briga no final da corrida, eu acho que o público que acompanha a NASCAR quer ver boas disputas dentro da pista. De uma coisa, o público da NASCAR não pode reclamar. O cara que tem proporcionado os melhores momentos de disputa dentro das pistas se chama, na atualidade, Brad Keselowski. Então, a briga foi uma covardia. Tava só o Keselowski lá e meia dúzia de mecânico da Penske. Além do Harvick ter empurrado ele para cima lá da confusão toda, cara, os mecânicos do número 5, do Casey Kane, que nada a ver tinha na confusão, foram os caras que mais bateram. Mas bateram sem dó nem piedade mesmo. Tanto que foi a maioria punido do time número 5. Tinha um mecânico do Jeff Gordon lá, que o cara tava insano, ele tava louco, ele queria matar alguém. Sim, foi a Jamie Spencer lá, que é a repórter da ESPN, até ela tava no rolo, quase se machucou também. É, Sim, foram. foram arrastando ela, não tinha É. apanhado também. E o Hart empurrou e saiu de boa, foi pro Haller, abriu a Budweiser, tomou lá de boa, saiu da briga, tranquilo. Enfim, foram cenas lamentáveis. Só para passar um pente fino, Léo, e aí você pode fazer suas observações a respeito da UFC Fight Night que nós tivemos lá no Texas, eu vou passar aqui o que foi a suspensão que a NASCAR determinou aí, as suspensões e Ah, eu as vi aí a suspensão, eu punições. vi hoje. Deixa eu ver aqui, achei aqui já um tópico traduzido. Então vamos lá. Foi punido. Jeremy Fuller, que é do time número 5, Duane do 7 e Jason Ingle, do número 24. Esses foram multados cada um em 25 mil dólares e estão suspensos pelos próximos 6 provas da NASCAR e Sprint Cup que valerem pontos. Então eles estão fora de Phoenix, Homestead, eles vão ficar fora de Daytona, provavelmente. É Daytona, aí Phoenix de novo, né? Aí eu acho que Martinsville e Bristol, provavelmente. Se eu não lembro a ordem das outras 4. Enfim, eles vão cumprir essas duas agora e mais quatro, as primeiras 4 etapas que valerem pontos do ano que vem. Foram 25 mil. Só aqui, 25 mil dólares, tá? Só aqui já foram 75 mil dólares pro bolso do Rick Hendrick. Foram sessões 12.1, medidas prejudiciais para as corridas de Stock Car, e a 12.4,9. Pena comportamental, envolvida em briga física pós-corrida com o motorista no pit lane. A NASCAR não considera empurrar um adversário, segurar no capacete, dar um balanção como briga. Ela só Único tem soco. quando tem soco, exatamente. Você pode agarrar com o cara, abraçar, cair no chão, rolar, Chacoalhar só ele. que você não pode segurar no capacete e balançar, mas você não pode dar um soco no cara. E então, primeiramente, esses caras que pegaram penas de 6 provas e 25 mil de multa foi porque foram identificados no vídeo socando alguém, independente de se for o Keselowski ou membro do outro time. Até os caras da Richard Childress, que a briga foi na frente do pit do Menardi. Até os caras da Richard Childress ficavam empurrando os mecânicos da Hendrick para o meio da confusão. Enfim, aí o Damon Zingo, que é do time número 24, foi multado em 10 mil dólares e suspenso por 3 provas. Então ele não vai fazer Phoenix e Homestead e nem a Daytona 500. Foi enquadrado nos mesmos artigos. Só que a diferença. Esses 3 primeiros foram pegos dando soco no Keselowski. E esse Delmozingo foi pego dando soco num membro do time do Roger Penske. Então a multa menor e suspensão menor. Agredir o piloto é mais grave do que bater num mecânico. Enfim, eu não concordo com isso aqui, eu acho que a NASCAR está errada nesse termo da punição aqui, mas, enfim, ela foi isso que ela decidiu, né? Então, no meu entender e no entender da NASCAR, pelo que eu entendo que a NASCAR entendeu, é que você agredir um mecânico é diferente de você agredir um piloto. Talvez porque os pilotos sejam os responsáveis pelo show. Vai que o Keselowski tivesse uma fratura e não pudesse correr. Porque levou um soco, né? Ia ser muito mais prejudicial do que se o mecânico dele sofresse uma lesão durante a briga. Por esse ponto até eu consegui entender, mas enfim. Kenny Francis, crew chief do número 5. Aliás, está precisando trabalhar mais, né? E o Alan Gustafson, crew chief do número 24, multados em 50 mil dólares. No total, são 185 mil dólares de punição para Hendrick em dinheiro. Todos os chefes, crew chiefs, tanto Francis quanto Gustafson, eles estão de probation pelas próximas 6 provas. Então, essas duas e mais quatro. Se o Jeff Gordon fizer alguma lambancinha e o Alan Gustafson for considerado culpado, provavelmente ele vai ficar suspenso por um bom tempo. O mesmo vale para o Kenny Francis. Por que que eles foram punidos em 50 mil dólares e colocados de probation? Que seria uma condicional, na verdade, né? Porque eles assumem a responsabilidade dos seus mecânicos e membros das equipes. Também por ações em detrimento das corridas de Stock Car e por comportamento não considerado legal pela NASA. Enfim, no dinheiro de hoje, 185 mil é mais ou menos o que o Jeff Gordon arrecadaria na prova. É, só para passar o valor correto aqui. Com a liderança de volta, prêmios de patrocinador, essas coisas tudo, o Jeff Gordon ganhou 149 mil dólares. Jeff Gordon não, né? O carro número 24 ganhou 149 mil dólares. Então é menos, ficou com um déficit ainda aí de 35 mil dólares para o Rick Hendrick ter que pagar de multa. Então, assim, o cara acha que é uma multa leve, mas não é. É puxado. A NASCAR pegou relativamente pesado e puniu membros considerados importantes dos times. Enfim, eu acho que está certo, a NASCAR fez correto. Como ela fez em Charlotte, não puniu os pilotos da Gibbs. Desta vez, ela não puniu o Keselowski por achar que ele era vítima no negócio. Enfim, é isso aí. E Leonardo, e você? O que você viu do UFC Fight Night no Texas? Bom, falando do UFC, a WWE convidou, né, os pilotos da NASCAR a fazer participação. O diretor lá da WWE gostou da briga lá e convidou o pessoal para uma participação em algum dos eventos deles aí. Vai ser bem interessante se caso eles aceitarem, for mesmo fazer esse especial da WWE. Bom. Pra mim, na hora que parou o carro ali, o Jeff Gordon encostou o carro, já encostou já, na hora que ele foi pra cima do Keselowski. Parecia que ia ficar só nas conversas ali mesmo ali, mas sempre tem um que pra tacar fogo na história, que foi o Kevin Harvick, que chegou, empurrou, aí virou aquele sanseiro todo, virou aquela Não pode besta nem que só chamar o empurra. Kevin Hart de um isqueiro, né? Que ele foi um lança-chamas, na verdade, né? Ele tocou fogo no negócio, né? Foi um lança-chama, que ele que empurrou o cara. Então ali, na hora que empurrou ali, o trem fechou mesmo, né? Saiu as punições. Vou cortar o caminho um pouquinho. Saiu as punições aí. Nenhum piloto foi punido, apenas mecânicos e mecânicos-chefes, né? Os mecânicos de pit ali, mecânico-chefe foi punido. Nenhum piloto saiu com punição. Tanto é que para mim a NASCAR foi bem neutra em não dar punição nenhuma, porque se desse punição, rolasse punição para os pilotos envolvidos aí, com certeza o Brett Keselowski iria ficar fora das duas corridas, porque ele já está de probation, né, até dia 31 de dezembro, devido ao ocorrido que aconteceu lá no em Charles naquela noite lá que brigou ele bateu no Rene, bateu no Stewart, depois o Stewart bateu nele, depois ele foi deu cavalo de pau dentro da garagem da Gibbs, aquela outra briga toda lá. Então, depois dessa briga toda aí, eu cheguei à conclusão que o Denny Hamlin deu uma entrevista essa semana, falou que poucos pilotos na NASCAR gostam do Brad Keselowski, que ele não tem amigo ali na NASCAR ali, poucos pilotos gostam dele, falou que é muito pouco mesmo, que todo mundo tem problema com o Keselowski, por ele ser do jeito que ele é, que pra mim, enfim, ele tem um jeito mais atirado um pouco, ele é aquele cara que força mais, mas é assim, é esse tipo de cara que a NASCAR precisa, esse tipo de cara que o automobilismo precisa, daquele piloto que vai para cima, que investe mesmo, se for preciso bater, bate, se for preciso empurrar, empurra, se for preciso colocar para fora, coloca, tudo para vencer. E o artigo que eu escrevi essa semana vai bem de encontro ao que tudo aconteceu, né? Eu lembro que eu estava de férias no trabalho, né? E eu pude assistir a oportunidade de assistir o anúncio que a NASCAR iria fazer sobre a temporada 2014, como seria fazer. E o presidente da NASCAR lá, ele falou de pulso firme que falou assim, esse novo sistema ele vai trazer muito mais disputa entre os pilotos. Todas as corridas, cada corrida que acontecer vai ser uma grande batalha. E vamos ver sim no final, na última corrida em Homestead, piloto um tentando bater no outro. E aí, tá aí, aconteceu aí, tudo que ele falou lá no começo do ano está acontecendo. É claro que o que aconteceu fora da pista, né? O que aconteceu fora da pista não tem nada a ver com o que aconteceu na pista, mas é oriundo do que aconteceu na pista. Então, assim, eu realmente lá na pista tá acontecendo o que o Pérez queria, que falou, que prometeu que iria acontecer, que é briga. Porque vamos ser um pouco franco também, pessoal. Se fosse igual no ano passado, né, nos últimos seis aí, né? Chega agora a corrida do Texas, vamos supor, tem quatro pilotos aí que estão disputando o título. Então os caras só precisam, né, vamos supor, o Jeff Gordon tá 50 pontos à frente de todo mundo. Então qual que é a graça da corrida? O Jeff Gordon cozinhar o galo, o resto do pessoal ali tentar vencer ali, ter a corridinha meia boca, não precisa ter nada daquele mistério ali, então vai ficar nesse cozinha galo aí até chegar no enrolo você pra ver o que ia acontecer. E já com esses cortes aí, com esse novo formato, é tudo diferente. É todo mundo fazendo conta toda hora, todo mundo prestando atenção nos pontos ali toda hora, que a qualquer momento muda tudo, uma posição que o piloto cai já muda completamente a pontuação. Então, assim, é bem interessante esse formato de chase. O Keselowski é um piloto que tá fazendo como a regra quis, que é o piloto batalhar por alguma coisa. E como eu li aí, acho que foi o Justin Miller, foi um jornalista americano aí, muito bom, muito respeitado. Ele falou assim: se o sistema, que é o sistema do Chase, né? Se o sistema pede para vencer, então você vai fazer tudo para vencer. Então ele termina falando assim: no complain, tipo, para de reclamar, sem reclamar, sem reclamações, né? Então é isso mesmo, pessoal. Aconteceu, aconteceu. Tem que resolver tudo na pista. Para mim é muito feio a NASCAR ir tomar esse sentido de briga braçal mesmo. Eu quero ver carro se batendo na pista, ser resolvido tudo na pista. Acho legal um payback ou outro, isso eu acho muito legal. Às vezes tem que saber diferenciar um toque de um payback. Então, assim, é bem interessante mesmo a briga na pista, ver o cara lutar ali, querer colocar o carro, não tem espaço, mas depois que acabou a corrida, tentar resolver tudo no braço aí, isso aí pra mim é meio fora de sentido aí, completamente fora de sentido. É uma grande baixaria e a NASCAR, vamos ser sinceros também, a NASCAR vem sofrendo com quedas de audiência. Não sei se essas brigas vão alavancar a audiência, mas devido às últimas brigas que andou acontecendo, depois daquele episódio em Charlotte, até que teve um aumento de audiência, sim, mas eu acho que esse não é o caminho para não é o caminho para a NASCAR continuar alavancando a sua audiência ou chamando público, porque sei lá, não, para mim não, esse não é o caminho que a NASCAR tem que seguir, esse não é o caminho que a NASCAR está querendo, porque vamos lembrar que a NASCAR é a família, a NASCAR atrai, leva a família para a pista, e isso aí está ficando muito feio já, esse monte de piloto querendo brigar, se batendo, e se continuar assim, na próxima corrida em Phoenix vai ser pior ainda. Eu tenho certeza que em Phoenix, esse final de semana agora, vamos realmente ter uma grande batalha, vão ter grandes trunfos aí, porque realmente o bicho vai pegar. Olhando, vamos falar daqui a pouco, né? A pontuação aqui, todo mundo colado, ninguém vai querer ficar de fora, vai ter mais toque, vai ter pessoa mais bicuda e o negócio vai ficar feio mesmo. Vamos ver o que vai acontecer na próxima corrida, né? Porque nas próximas já termina o ano. Pedrão? Eu acho que Phoenix, bom, de certa forma a NASCAR já deu um sossega-leão no povo, né? Então vai ser como foi em Talladega, todo mundo esperando sangue e aquele bafafá todo, e no final o Keselowski venceu até com a ajuda do Kenseth. Enfim, tem um payback do Harvick no Kenseth para ser cobrado. Tem agora a Dá uma Gibbs conta pontinha aí. e tem a Gibbs e agora alguns membros da Hendrick contra o Keselowski. Tem o Keselowski contra todos, mas eu acho que em Phoenix os ânimos vão ser contidos. A não ser que tenhamos, por exemplo, um na frente do outro pela vaga, aí a coisa pode esquentar. Mas eu não acredito que vão sair no braço de Ô, novo, não. Pedrão. Mas eu Não, acho sair no que braço não. Mas então, briga na pista, velho. Os caras vão levar, os caras vão amargar isso aí mesmo. Eu tenho certeza que eles vão amargar mesmo. Por exemplo, o Danny Hamilton, o Danny Hamilton, daqui a pouco eu vou falar também sobre a pontuação, né? Eu acrescentar, vou falar aí do cenário aí pra Phoenix. Mas ali, Jeff Gordon, mais que esse, Carl Edwards, Keselowski, o Casey, se for preciso bater no Keselowski, ele vai, o Harvick também vai querer pegar o Casey, ou. Tenho certeza que a briga aí vai acontecer mesmo. Tenho certeza que se tiver, eles vão lembrar e vai ser a hora de bater e vai ser interessante. Vamos resumir então, para a gente já ir botando meio que fim nesse bloco. Então vamos lá, o campeonato ficou da seguinte forma: Joey Logano lidera, ele tem 40 e. Perdão. Ele tem 4.072 pontos, o mesmo número de pontos que o Denny Hamlin. O Ryan Newman vem em terceiro com 4.070 pontos, dois a menos que Joey Logano e Denny Hamlin. Jeff Gordon é o quarto. Esses quatro estariam indo para Miami. Só que o Jeff Gordon vem 12 pontos atrás do Joey Logano, 10 atrás do Ryan Newman. O Matt Kenseth seria o primeiro piloto fora, está apenas um ponto atrás do Jeff Gordon, empatado em pontos com o Carl Edwards. E o Keselowski vem 17 pontos atrás do Joey Logano, 4 atrás do Carl Edwards. E o Kevin Harvick vem um ponto atrás do Keselowski, que no caso seria 5 atrás do Carl Edwards ali, 6 atrás do Matt Kenseth, ou 5 atrás do Matt Kenseth, e 18 do Joey Logano. Você quer falar os cenários, mas assim, é bem simples os cenários também. Se eu não estou muito enganado, se tiver com as mãos aí, fica mais fácil. Mas o Joey Logano precisa Já terminar. tô na mão aqui, ó. Joey Logano precisa terminar em 13º, Ó. uma coisa assim. Pode ir mandando. Então vai, ó. O Joey Logano e o Denny Hamlin, eles são os dois mais confortáveis. Os precisam terminar em 11º ou melhor. Ou se terminar em 12º, liderar uma volta. Ou 13º e liderar o maior número de volta. O Ryan Newman, ele precisa terminar em 9º ou melhor. Em 10º ou liderar uma volta e 11º liderar o maior número de voltas. Agora, Jeff Gordon, Matt Kenseth, Kyle Edwards, Brad Keselowski e Kevin Harvick, esses aí, esses cinco pilotos aí, ó, 24, 20, 99, 2 e 4, esses aí é olho por olho, dente por dente e ver quem vai fazer mais bonito aí para É a poder famosa lei ir de buscar Italião. essa vaga aí. É lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Eles não controlam o próprio destino, na verdade, né? Eles não têm controle sobre o próprio destino. Enfim, por exemplo, fazendo um resumo básico, o Kevin Harvick precisa chegar à frente do Jeff Gordon 6 carros, contando que eles não liderem volta. 6 à frente do Jeff Gordon significa 5 à frente do Kenseth e do Edwards e apenas um à frente do Keselowski. Eles classificam. Entendeu? Então, assim, 6 carros separam o Kevin Harvick da quarta vaga, desde que eles não vençam. Só com vitória por eles se classificarem. E aí vai depender do Matt Kenseth, vai depender do Carl Edwards, enfim. Eles dependem do resultado deles em contrapartida dos demais. Só vitória classifica automaticamente. Cara, É, eu o acho mais que interessante a aqui, ó. hora da morte está aqui, ó. Jeff Gordon para baixo. Então, Não pode ter dois vencedores. fazendo a. Danny Hamlin pela média em Phoenix, Joe Logano e Ryan Newman pela consistência, não acredito que fiquem de fora. Eu acho que esses cinco aí devem se matar para ver quem vai ficar com a vaga. Agora, caso um deles vença, aí o negócio é mais profundo, vamos dizer assim. Ó, fazendo, passando a régua aqui, tem 8, classifica 4, passou a régua. Jeff Gordon tá um ponto na zona, tá em quarto, né, com um ponto à frente só do Matt Kenseth que tá no corte. O Carl Edwards vem também um ponto na zona de corte. O Keselowski está 5 pontos e o Harvick 6. Ou seja, esses 5 aí, ó, eles vão se estapear aí. Ainda, tipo, por exemplo, corre risco do Ryan Newman ter problema, corre risco do Danny Hamlin ter problema, do Joe Logano ter problema. Vamos supor, Joe Logano, Danny Hamlin ter problema, o o Kevin Harvick vence e o Jeff Gordon termina em top 5. Já muda completamente isso daí, já. Já muda completamente o cenário. E o Aí Keselowski vai. com Aí é até difícil. né? Então, aí é muita coisa, muita variável, sabe? Muda completamente tudo aí. Fica tudo diferente. Enfim, Mas assim, vai ser interessante. Phoenix Phoenix vai lá. ser uma coisa pra ficar de olho em pé. Lá em Phoenix, sem querer usar o trocadilho, lá as cascavéis vão fumar mesmo. Lá não tem negócio não. A cobra vai fumar mesmo, lá que a onça vai beber água, É lá que lá que o o capim vai macaco vai comer a dar um vaca. tapa e lá que a linguiça vai amarrar o cachorro e é por aí. Enfim, Lá que o poste vai fazer xixi do cachorro. no cachorro, lá vai ser complicado. É, bom, mais alguma coisa dessa final de semana polêmico da Sprint Cup lá no Texas? Bom, apesar da polêmica toda, foi uma grande corrida. Realmente uma corrida que valeu a pena assistir. É claro que é, mais uma vez, muito feio esse bando de marmanjos brigando, se estapeando aí. Realmente é muito feio, eu não gosto. Podem, não vou defender quem gosta, porque eu não sei por que gostar. Eu não gosto. Eu penso que corrida de carro é de carro. Luta é luta. Então quer ver luta, vê UFC, vê WWE. WWE que é tão voltado para a família. Não tem aquela luta de sangue, de querer esmagar a outra pessoa. O WWE é mais voltado para uma família mesmo, se interagir ali, né? Então, eu acho que carro é carro, coisa de carro é coisa de carro, você resolve tudo na pista, faz melhor na pista. Tem que fazer nó que dá a bandeira verde na primeira volta e fazer nó que dá a bandeira quadriculada na última volta. Isso daí é a hora que você tem que mostrar seu valor, tem que mostrar seu talento. Tem que fazer bonito para os seus patrocinadores, tem que fazer bonito para a sua equipe, bonito para os seus fãs. Isso é o cara ser piloto de automóvel. Fora isso, acho que não tem nada de legal, não. Para mim é muito chato isso daí, muito feio mesmo, porque é algo para a família. Bom, com as palavras do Leonardo Miller, só me resta encerrar o terceiro bloco. Nós voltamos no próximo bloco com as respostas às perguntas e os palpites para essas etapas de Phoenix da Truck Series Nationwide e Sprint Cup.